deixa viver por você. Cansei de deixar pistas pra você encontrar, mas então vem se eu te chamar. Tô cansada.